pessoa do poste na escuta permanente do controle. Boa tarde, Lima, tempo 0. Lima, 0, 5, 4, 2, 0, 6. Voo 1435, decolado 5-6, controle de ano 2-0, decima 8, bom voo, feliz 2015. Controle 2-0-8, nome 0-5, agradece, um feliz ano novo. Batam Oscar, Oscar Bravo, decolado 5-6, farol de Itapuã, transfere controle de Salvador 1-2-0, decima 8, bom voo, feliz 2015. Oscar Bravo, farol de Itapuã, transferir o controle 2-0-8, feliz 2015. Contato radar, subiu via Dayan, número 3. Subindo via Dayan, pode voar a letra presente? Exato. Modo letra, voa no 645. Aqui é a pessoa de Dayan, eu estou ligando que eu subi para o lugar, voa a pergunta. Solado. Pávulo Eco, autorizado para o direto de Enrimar, aguarde transferência de comunicação. 012, poderia por gentileza já adiantar lá para a saída e provar a saída para Guarulhos? Não só a saída, como a cópia, tá pronto? Eco, torre 1, na noite do sinal 95. Claro, igualmente. Tune 12080. Tune final. Tune 12080. Não chame a minha dois final. Boeto confirmando, tá na ponte 3, né? Ponte 3. Estamos agilizados aí pra tentar sair antes da pista fechada. É, fechou os fios da ponte. Romeu Bravo Oscar com ano de voo, plano de voo modificado ao 1958, desse em condições visuais para o 1510, direto na prova Ceasa, altímetro 1903, reporte visual com campo, Romeu Bravo Oscar. A prova Ceasa, da Cruz para o 1510, presente, Romeu Bravo Oscar. Bravo Oscar Bravo. Meu Oscar Bravo, prossiga. Passa para o Tapuã, está pegando 1000 pés. Agora cruza na curva da Fã. Controle 120, decimal 8, bom voo, feliz 2015. 208, 4206, feliz 2015 a todos, obrigado. O 4206, contato radar, suba via Puca, nível de voo 350. 350, Puca. 4206, boa tarde. Não, está bravo o controle. Está bravo na escuta. Está no para Vera Cruz? Para Vera Cruz. Toma mil, eu no meu pé, sou o Draché, reposta através de Fora da Barra. Está bravo, apesar da mil, reposta através de Fora da Barra. Para a voz, com continuidade, cidadão no 1510, número 1, para aproximação pista no 7 de Salvador. Aguarde transferência de comunicações para o Deus. Copiado, não deu gravando. Azul 2, decolando ao 200, controle 1208, sinal 8, meu voo. 208, azul 27, 12. Tango Romeu, Oscar Bravo, na escuta. Salvador Azul 2712, decola 1400, 1510 na saída Conde, nível 1170. 2712, contato radar na decolagem, suba via Conde, nível de voo 1170. Conde 1170, 2712. 2894, eu vou para o Serra Vitor 366, desse mantenha 2506, forma estabilizado na final do procedimento Renato. É, transferência de altitude, pode manter o perfil, cara? Estamos um pouquinho alto aqui da transferência ter sido atrasada e ficamos altos. Controle. Uno 645, chame centro Recife, 1251, alterna 123, décima 8. 251, 238, vou no 645, bom trabalho. Salve, reposto através de Parada Barra. Romeu Bravo Oscar, chame torre 118, décima 95. 895, grato, Romeu Bravo Oscar. Meu Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, continue na sinal 7, informa o helicóptero realizando o pouso na terceira milha sobre a Henri Mar, mantendo agora 500 pés. Copiado, Romeu Bravo Oscar, visual com campo. Terra Azul, Eco, vento no aerodromo 1110 graus, nos deslancha a parte no solo. Roda lá no solo, Terra Azul, Eco. 97 taxi, 218 a bordo, 346 galeão. Uno Índia, Ponte Ferro 295, 1013 na Juiz, Goiás. Bate Uno Índia, Ponte Ferro, aquela torre, obrigado, bom ano. Bravo Eco, boa tarde, Felipe Ano Novo. Romeu Bravo Oscar, pouso autorizado, piscina 7, Zenfo, 120 graus, 139. Lembra o pouso no 7, baixado e travado, Romeu Bravo Oscar, processo zero, só após o pouso. Nível de voo 240, voo direto Romeu Fox 09. Nível 240, Romeu Fox 09, Romeu 4202. Capitão Oscar, Oscar Bravo, frequência livre para a coordenação com os tráfegos locais. Centro de Justiça, 9008, Paterna, 125, decimal 45. Eu acho que é 5245, Romeu Bravo, sala 05, confirme o parte. Fica autorizado, reporte livrando a pista. Sierra Vitor 366, desloco o campo, TAM 3894. 3894, Torre Salvador, 118, turismo ao 95. 95, obrigado, 1895. Torre, boa tarde, TAM 3297, vamos esperar a prova. 3297, boa tarde, utilizado alinhamento de colagem, sistema 0, vento 1, 10 graus, 129. Aqui decolo no 0, 3297. Luiz, apenas confirmando, seu chamado de pouso na localidade é 3055. Senhora, eu queria para informar que o horário do pôr do sol nessa localidade é também 2055. Torre Salvador, boa noite, o TAM 3894, vamos passar a Serra Vita 372. Boa tarde, continue a aproximação, guardando pista livre. Guarda. Autorizado, pouso 1-0, 3894. São 3897, decolado 08, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, voar. Fecha as 15, tem mais 6 minutos. Tá bom, a gente vai fazer o possível que você está ganhando. Caso não consiga ter condições de decolagem de 17, tem sim. A 3897, contato radar, subavia da El, nível de voo 320. Da El 320, era possível de voar com front Leda? Exato. Quando Leda 3897? Feito 94, solo 10, direita, solo 121, decimal 9. 4, Alfa Juliette, posição 62. Alfa Mais estacionamento, Oscar 62, 59. Chile 62, 59, está entregado. Estacionamento, chame táxi. Camará. Luiz, na escuta do controle? Meu Zulu, isso não é escuta do controle? Disse radar encerrado, chame Ilhéus na frequência 1, correção, Aracaju na frequência 120.3. Ele coordenado atrás. Você poderia acordar a prova de morte, para a prova 3897? Sim, a 259 tem 4139 a bordo, o Pena Galhão 340. Está aí, depois de espera 1895, a gente no 093. O chama de Índia, vai, boa viagem. Direita ainda, Índia 1893, já estou aí? 1895, 1003 na lista. Desculpa, não vou confiar no seu colega falando, foi 18? 95, 18, 95. Valeu. Alexandre, 6259.0, pronto. 6259, a linha decola, pistando 0, vento 110 graus, 119. A decola, pistando 0, né, 6259. Z2639, sente pista no 028 fechada até as 22h15. O circulagem será da 17, agora de copa preparando da EL. Cona, Berna, 123, decimal 8. 125-1238, né, 3897, uma boa tarde. Salvador, Vera Cruz, o número 10, decola 17, direita, axé, 0127 no transponder, controle 1208. Certo, qual parte quanto é a espessura da base? Pata, filho único, controle, fala táxi. Chegando em 1895, o ajuste no 013, liga aqui na X-ray. Igualmente. Prossiga, liga aqui na X-ray. Pelo canal, deixa eu plantar aqui. Veda tá voando, é 259, obrigado. Lima que vai ser autorizada a colagem, pista 7, vento 110 graus, na versão 1. Recalar 220, se não comprou, olhando do 08. É, X-ray. Controle Salvador, tá passando o Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, una meu pai, foi da Xé para Vera Cruz, reporte através do farol da barra. Reporta Lima. Azul 2792, controle. 37, mandou serviço na Grande Cerrado 65 milhas, nordeste de Salvador. Mantenho 1970, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Mantenho o nível 1970, Aracaju, 1203, azul 2712. Santos Daniel 340, via peso 144, decola da 17, curva direita da El, Leda, seguro. 5055, transponder, controle 12080. Santos Gente, está autorizado o push de forma que fique com a frente voltada para a taxa de linha. Deixa eu contar. Minha 259, vou direto ao Gnazio. O Xará 259, entendeu? Eu vou direto pro Bagaço. O Gnazio, Oscar Golf, novembro, Alfa. O Gnazio, o Xará 259, obrigado. Salvador, tem a saída do previsto para as 2781 no Conquista? Não só a saída, como uma cópia pronta. Copia? Ativo. Vitória da Conquista 180, decola pista 17, curva direita, árvore eleva. Eleva o piloto Conquista. 5062, transponder, controle 120, decimal 80. A 2781 autorizado, Conquista 180, decola da 10, curva direita. Agor, eleva o pulor e depois Conquista, acionando 5062, controle 1208. É, a decolagem será da pista auxiliar, pista 17. A pista 10 está fechada até as 22. 17, quente, ou 27, não foi, não. Chame pronto, parte 3, espero que não. Lima, Mike, até a Quebec. Na Quebec, chame a torre para ingresso e alinhamento na pista, o 2639. Aquilo X-ray, frequência livre para alta coordenação com os tratos locais. Muito obrigado, muito obrigado. Igualmente. 6259, chame Centro Recife, 1251, Moderna, 123, décima 8. 251, 238, tá boa. Azul 2639, autorizado a linha em manter cabeceira 17, reportando pronto. Vai até o final ou vai ser linha Quebec? Linha Quebec. 2639, decolado 32, sem controle, Lima 208. Bom 208, uma boa noite, um ótimo ano. Igualmente, bom voo. Salvador, muito boa tarde, o Azul 2639 passou mil pés. Azul 2639, contato radar da colagem, sua parada em verde voo 3340 via seu Dael. Dael 340. Boa tarde, Altran 317. Chega. Está confirmando, é... a pista vai ficar fechada por 2 horas, é isso? Afirmativo, até as 22 horas. Não tem notão nada sobre isso, não? Afirmativo, tem já o notão, né? Os pedidos sobre o fechamento de 20:15 às 22:15. Tá ok, então, é... Fica até 22:15 mesmo, não vai antecipar isso não, né? Não posso precisar. Pode ser que seja mais cedo, dependendo do serviço que está sendo feito na pista. Tá ok, então obrigado. Azul 2639, chama centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Recife, chamar 125.1, 238 alternado, Azul 2639, uma ótima noite, um ótimo ano para você. Igualmente. Salvador, Azul 2781, para pushback treinamento. Rádio 3 autorizado, Xime Taxi. Autorizado, 2781. Senhor, aconselho a pista fechada só para pouso ou para pouso e colagem? Pouso e decolagem. A partir das 20h15? A partir das 20h15 está liberado. É até as 20h15. Não, seria das 20h15 UTC às 22h15 UTC, confirma? Afirmativo, 20h15 às 22h15. Então agora ela está fechada. Afirmo. Entrevista para o Galeão, senhor, para o TAN 3197. Afirmo, Dael, Leda e Irumi. Obrigado. Salvador, Azul 2781 para o táxi, alterna Montes Claros, 2 horas e meia, com 63 a bordo. Afirmativa. Táxi autorizado, pátio 3, ingresso no pátio principal, curva esquerda, controle de portões, Lima Máquina, Quebec, chame a torre 1895. Ajustado no 0 no 3. Pátio 3, depois pátio principal, Lima Mike e torre 1895, azul 2781. torre, 295, para em ingresso na Quebec e chame a torre, tá, que será a pista. Comandora, vou ter que estar chamando de ouro para Quebec. 781, ali mantém cabeceira 17, reportando ponto, via Quebec. Este 27, favor, 91, eu estou. Autorizada a decolagem de 7 vento 110 graus 09 781 decolado, 52 em controle, linha 208. Oito, 2781. Salvador Azul 2781. Azul 2781, contato com o radar de decolagem, suba para nível de voo 180 via Cerdago. 180 via o 2781, informando que não vai completar a gente, mantendo a 3000 então. o BR-781 não tem condições de cruzar os 110 a 15 milhas do Sierra Victor Delta. Vai manter 3 mil então? Você tem restrições, 2781? Sem restrições, 2781.